Eu fiquei tão feliz, eu acreditei que foi na novena de Santa Luzia, que eu fiz com muita fé, para mim não precisar de usar óculos. Estou usando, só para perto, para longe não. Padre Reginaldo, eu amo você, eu adoro você falar no rádio, seu DVD, tenho tudo de você. Que Deus a proteja e abençoe hoje e sempre. Amém. Um grande abraço, querida, que Deus a abençoe. Uma graça de Santa Luzia. Filhos queridos, vamos agora escutar o que Deus tem a nos dizer na sua palavra? O que Deus tem a nos dizer? Bíblia aberta. Cartilha de oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo atravessado o lago, foram para Genesaré e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Jesus. Percorriam toda a região e começaram a levar os doentes deitados em suas macas para os lugares onde ouviam falar que Jesus estava. E em toda parte onde chegava, povoado, cidade, sítios do campo, trazia os doentes para as praças e suplicava-lhes para que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje é maravilhoso, não é? Consolador. Estimula a nossa fé. Ah, meus irmãos, como devíamos ser mais ousados na fé. Ousados mesmo. Veja que as pessoas se jogavam, se lançavam, queriam tocar em Jesus. Exatamente esse é o princípio da fé. Não adianta rezar começando a oração dizendo, talvez Deus, não, Senhor, eu creio. Pedi, recebereis, procurai e achareis, batei, a porta vos será aberta. Eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, eu espero. Eu me aproprio da graça. Eu confio. Sabe, as nossas orações são muito marcadas pela dúvida. E nosso Senhor não pediu ter muita fé, é só saber lidar com um pouco da fé que temos. Repito, temos que saber lidar com um pouco da fé que temos. Eu creio, Senhor, eu espero. O gesto do toque de Jesus é marcado pelo simbolismo. Tocar em Jesus significa uma ligação direta. Tocar em Jesus é crer que Ele pode curar-nos na nossa saúde. Simboliza a comunhão entre Jesus e aqueles que desejam ser curados. Senhor, permita-nos tocá-lo na fé. Não necessariamente como Tomé o fez, mas tocá-lo na fé, na oração, tocá-lo na Eucaristia, na comunhão, tocá-los na palavra que se revela. Senhor Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha confiança. Aumenta, Senhor. E você que está precisando de uma graça muito grande, você que parece que está pedindo algo impossível, diga, eu posso. Em Deus, meu Salvador. Eu posso naquele que estende a sua mão e me toca. Põe tuas mãos. Põe tuas mãos, Senhor. Em minha vida, Senhor. Nessa segunda-feira, põe tuas mãos. Sempre em teus braços de amor. Sempre em teus braços de amor. Porque tu és misericórdia. Misericórdia. Porque tu és um Deus de amor. Porque tu és um Deus de amor. Põe tuas mãos. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor. em minha vida, Senhor. Quero estar. Quero estar. Insisto em dizer, se aproprie da graça. Sempre em teus braços. Se aproprie da graça. Que tu és misericórdia. Porque tu és um Deus de amor. Porque tu és um Deus de amor. Renova minha vida, Senhor. Eu creio, eu confio. Renova minha vida no teu Espírito, Senhor. E deixe que eu navegue. E deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Renova minha. Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, curai os doentes. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, libertai os enfermos da sua enfermidade física e espiritual. Abençoai, Senhor, os remédios. Pela vossa misericórdia, tocai nessa parte necrosada do corpo. Você tem uma parte doente? Tem uma parte do seu corpo que está machucado, uma ferida aberta? Essa água que eu vou abençoar, passe sobre a ferida. Pode passar, mas você vai passar dizendo, eu ficarei curado. Se escutou? Eu serei curado. Deus pode. Deus fará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, a água, pela efusão do Espírito Santo. Que essa água abençoada cure, pela fé, cure, liberte. Abençoe os remédios, as fotos, as roupas dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.